Tower American 230 is ready for departure. American 230, clear the line up and take call, friendly 10. Wind is 170 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off, 10 American 230. American 230 airborne, it's 46, contact on the flight control, 120.80, have a nice day. Oh, nice, American 330. Salvador departure, American 230 is climbing to level 340. American 230, radar contact, runway level 340, bomb departure. Roger, Momo departure, climb to level 340, American 230. American Line 230, call Recife. 126.85, if unable, 125.45. 2685 and 12545 for Recife, American 230, bye-bye. Bye-bye. Em coordenação com o Infraero, confirma. Ok, estou ciente, forma finalizando. unknown at this stage. Prossiga. Nossa autorização 3620 Guarulhos. Gol no 173, autorizado Guarulhos, nível 360. Via Pezulo no 0 até Taubaté, após conforme a rota. Decola pistão no 0, curva direita. Perfil de saída da EL. Leda após Motiva. Aciona o transponder 5573, controle 120, decimal 80. Conforme 3620, Pezulo no 0, Taubaté. Coro no 0, curva direita, da EL, Leda Motiva. 5713, 208. Correto, repórter pronto, botão 04, estiver questionando. Salve Salvador, azul, papo da mão. Prossiga. Informo, chefe. Ok, gente, boa noite. Corno 73, por favor. Então, 4, 5, 5. Gol 97300, botão 4, já passa o tempo. Vou o táxi já. Solo Gol 1173, PLB 1979, 356 Galeão, abordado. Copiado, Gol 1173, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, 1895, ajuste na 09. Não pode esperar Índia, 1895, reza a noite. Bravo 1173, boa noite. Boa noite, Gol 1173, autorizado a alinhar e decolar, costuma 0, vento 180 graus, 09 noite. Decolando 0, 3530, para Aracaju, pronto, cópia. Pronto, cópia. 3530, autorizado Aracaju, nível 170, via Golf 677. Decola pistão na zero, curva esquerda, prefeito saída Conde, aciona o transponder 0263, controle 120, décima 80. Autorizado para Aracaju, nível 170, pela Golf 677. Decola da saída Conde, pistão na zero, primeira curva esquerda, transponder 0263, controle Salvador 12080. Estão informados e confirmar se por acaso existe alguma restrição para decolagem no horário para Aracaju. Salvador nenhum, eu vou checar junto ao controle Aracaju se tem algum problema por lá. Muito obrigado. Bom, 1173, decola das 28, chama o controle 120-1980, bom voo. 2080, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1173, decola. Para o nível 360, autorizado por aqui. Só entendeu, autorizado 360, pode repetir o resto da mensagem? Gol 973, autorizado, direto à posição Leda. Direto Leda em ascensão 360, Gol 1973. Claro, está presente. Avenida Passa 90, 360, autoriza pro onde? Por base? Voo 973, mantenha a linha da guarda de coordenação para voar por base. Obrigado, voo 973. Voo 973, chama o centro Rio. 125, decimal 1. E alterne 133, decimal 9. 133, vale, voo 973. Paulista 3520. Prossiga. Por acaso conseguiu confirmar com o consultor da Caju se haveria essa restrição? Não, segundo o centro, eu não consegui contato direto com o controle, mas pedi que o centro fizesse a coordenação, mesmo falou que não. Muito pelo contrário, tinha até um tráfego que estava pousando no momento da coordenação que eu tinha feito. Nem aqui, nem lá. Ah, ciente. Muito obrigado, Rotão 3520. Do 4217, copy. Azul 4217, na escuta pra Costa. Solo Azul 4217, pronto para Costa. Ok, Azul 4217, Campinas, Alfresário, nível 340, via Pezuno 0, por base Pezuno 6, pois conforme a rota da Copa Pistuna 0, curva direita, da EL, transição módulo, perfil de saída, a cena transponde a 5005, controle 120, decimal 80. O Azul 4217, autorizado para Campinas, nível de voo 340, pela perfil 10, o base, a perfil 16, após o comprar o plano de voo. O curva 310 com curva direita no terceiro saída da EL, transição módula, aciona 5005 em transponder, controle 120, decimal 80. Azul 4217, cotejamento correto, a porta pronta, puxa back acionamento. Azul 4217. Campinas Azul 4217 no portão 3 para o push back. 4217 Azul, autorizado, portão 3, sinal para o taxi. Autorizado, portão 3, sinal para o taxi. 4217.